vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés, a tua palavra. A tua vontade ilumina os meus passos, ilumina-me, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti, no teu querer encontro a razão do meu. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti, no teu querer encontro a razão do meu agradável.